uma graça do Sagrado Coração de Jesus. Certamente nossa colaboradora associada. Vamos lá, Bíblia aberta, cartilha de oração. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. É, pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ele é luz de verdade. O texto de hoje, Mateus 14, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do rei Herodes e lhe disse aos seus cortesãos: é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. De fato, Herodes tinha mandado prender João por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João vivia dizendo a Herodes: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas ficava com medo do povo que o tinha como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela pediu: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas mandou cortar a cabeça de João na prisão. A cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e essa levou a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, vieram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante perceber alguns aspectos sobre esse jantar que é da vida, porque celebra o aniversário de Herodes, um jantar de festa, de alegria, que se transforma num banquete de morte, onde a vida explodia em ação de graças, o mal tomou o coração dos que celebravam, e nele foi decretado a morte de um profeta. Às vezes, as nossas refeições, nossos encontros, nossos banquetes, o reunir-se em torno da mesa, ao invés de ser para a vida, é para a morte. Quando, Padre? Quando em torno da mesa se dá asas ao fuxico, a maledicência, a falar mal dos outros sem qualquer pudor ou critério. Quando em torno da mesa o pão que comemos é fruto da injustiça, o banquete da morte. Um profeta foi silenciado. Senhor, amigo mais certo nas horas incertas, nos ajude a sermos, sim, instrumentos da vida. Eu quero oferecer este momento para todos os sacerdotes. Amanhã é dia do Padre. Você, na sua paróquia, na sua comunidade, onde quer que seja, reze pelo sacerdote. Agradeça a Deus pelo sim. Você que me escuta em tantas dioceses, tantas cidades, reze agora esta oração, pedindo que Jesus, que amigo mais certo, Jesus,